passando devagar. O tempo para quando o semáforo fechar, pra mim olhar pela janela. Quantos padecem à procura da cura da dor, de pensar em não sobreviver. Daqui entendo tudo, até parece que não faço parte do jogo. Daqui não sou o único que se espelha lá fora pra entender esse mundo louco. Não estou embaixo nem em cima do muro, estou apenas olhando de um lado oculto. Percebo o que se passa por aqui, acho mais razões pra ficar assim. Quantos gostariam de estar em meu lugar e quantos outros lugares eu gostaria de estar? Não me pergunte a razão desse fato, eu não estava aqui no primeiro ato. Não quero ser o mais sensato, apenas quero aprender de modo bem mais rápido. Olhando lá fora como a vida é bela, vendo pessoas, vendo tudo da minha janela. Mas que eu tente. Às vezes penso que tenho um contrato, que assinei ao nascer sem saber as cláusulas. E no presente é que recebo as aulas, aprendendo passo a passo o que é bom pra mim. Posso dizer às vezes que a vida é ruim, mas a verdade é que ninguém quer perdê-la facilmente. Quem qualquer credo ou raça, que o inferno que os mais santos gostariam de estar eternamente. Às vezes é um atalho, talvez um labirinto. A vida em minhas mãos não, eu sinto que não sinto. Pés no chão, não sei por onde eles irão, cada um por si. O futuro está ali bem próximo, e te digo, o caminho é um segredo, mas temos que segui-lo passo a passo, passo a passo. Não sei se chego, mas tenho o meu prazo. Cada um para a sua direção, uns com razão, outros não. Mas daqui não é difícil perceber como é bom estar aqui e poder viver. Mas que eu tente. Tenho que dar uma pausa, refletir em mim o que tudo isso causa. O mal e o bem no cenário só se souber distinguir. Observando eu não vou e não posso julgar. Também não vou defender os réus, os que vendem o céu, nem os que compram sem saber. Tem espertos e tem tolos, querendo muito mais, por estar vivo ainda é pouco. A sociedade fecha as portas, alguns entram pela janela. Procura algo que não seja uma cela. Lá fora tudo segue costumeiramente, é minha vida rotineira como sempre. Me adiciono no que acabei de ver, conclusões precipitadas, sei que não vou ter porquê. Daqui não é difícil perceber como é bom estar aqui e poder viver. Não mais que eu tente. Não desisto, não. cedo.